Leitura em Dia. De segunda a sexta-feira, na Universitária, uma sugestão literária. Com António Ferreira e Sérgio Xavier. Seja bem-vindo à altura de mais uma leitura em dia, mais uma sugestão literária para ouvir aqui na Antena da Universitária. Hoje a nossa sugestão vai para A História de um Casamento, de Andrew Sean Greer, uma edição da Civilização. É o primeiro romance deste autor norte-americano, Andrew Sean Greer, um jovem autor, apesar de tudo com uma obra já considerável, pelo menos a fazer fé no percurso que ele está a traçar no panorama da moderna literatura norte-americana. E Andrew Sean Greer é o autor de Confession of Max Tivoli, The Path of Minor Planets, How It Was For Me. Andrew Sean Greer escreve normalmente na New Yorker, na Esquire e na Paris Review, como se percebe, credenciais de peso. Portanto, não é impunemente que um autor, um jovem autor, traz e arrasta consigo este tipo de credenciais. Neste romance, como dissemos anteriormente, A História de um Casamento, uma edição da Civilização, o primeiro dele publicado em Portugal, é de facto um grande romance. Gira à volta daquilo que poderá ser os equívocos de um casamento. Há uma paixão de juventude entre Pearlie Cook e Holland Cook. É um casal que se conhece pela primeira vez na América Profunda, no Kentucky, que depois há um reencontro na Califórnia, numa praia. Holland Cook é um homem pachorrento, pacato, é um negro norte-americano, aliás, como Pearlie Cook, e é uma espécie também daquilo que é a integração dos americanos de origem negra, os pretos americanos, na cultura no pós-guerra ou durante a Segunda Guerra Mundial. A ação desenrola-se praticamente toda na Califórnia, como se sabe, o grande estado do oeste americano nas bordas do Pacífico é aberto a este tipo de integração feita de uma forma mais harmoniosa. Este romance gira, de facto, à volta de um casamento implausível, aquele casamento que normalmente é quase impossível. Julgamos conhecer aqueles que amamos. É uma afirmação que Andrew Sean Greer inicia este grande romance e, de facto, é um bocado à volta desta grande frase. O que é que acontece? Holland Cook, mais tarde, acaba por ser convocado para participar no exército norte-americano da Segunda Guerra Mundial e é aí que se vai desenrolar a outra tragédia amorosa. Gira muito à volta dos equívocos, gira muito à volta daquilo que é o amor homoerótico, aquilo que é, vamos lá, a solidão dos homens num conflito bélico, e aparece uma terceira personagem que é Buzz Dunner, um homem branco, loiro, que é o fruto de uma outra paixão que se desenrola numa segunda narrativa. Iremos perceber que Pearlie Cook irá lutar pelo seu marido, pela sua família, são pais de Sonny, um filho que sofre da poliomielite, e é nesta transição entre a Segunda Guerra Mundial e depois a crise da Guerra da Coreia, mais tarde nos anos 50, que tem também como foco desta narrativa, que é o caso da tristemente célebre perseguição às bruxas pelo senador McCarthy, que também um outro foco, que é o casal Rosenberg, que acabará por ser mais tarde condenado à morte na cadeira elétrica. Mas o que interessa reter daqui é realmente os negros, a questão da integração racial e as dúvidas que normalmente as relações afetivas têm e possuem num ambiente completamente estranho e desfasado do ambiente natal. A História de um Casamento, um grande romance. Então, a trama que sugerimos para a edição desta segunda-feira da Leitura em Dia é uma novidade no panorama literário português, A História de um Casamento, de Andrew Sean Greer, uma edição da Civilização. Rir-me um rir dá saúde e faz-se rir. E então, se for pela manhã, muito melhor. Tremenda Corte. Um programa que nos traz, de segunda a sexta, durante 30 minutos, motivos e momentos de pura descontração e muita, muita gargalhada. Tremenda Corte. De segunda a sexta, às 8 da manhã, no Canal 1. Thank you. Olá, eu sou a Débora. Eu sou a Marta. E eu sou a Diana. Estamos aqui na Antena Web para lhe trazer os melhores sons da sétima arte. Sétimo som. Às quartas-feiras, uma abordagem a um filme ou um evento cinematográfico. Sétimo som, com Débora Cambé, Diana Guerra e Marta Jales, no Canal 1. Nada é obrigatório porque temos sempre uma segunda via. No Canal 1, a viagem faz-se entre as 14 e as 17 horas. Segunda via, com Carlos Bonaparte, às segundas-feiras, pelas 14 horas, no Canal 1. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Áries. Olha, Áries, excelente dia para se distrair, viajar e experimentar novas aventuras sem medo de ser feliz. No romance, não deixe seu desejo de isolamento prejudicar a relação. E hoje a sua cor é laranja. Touro. Touro, lembre-se de que você tem um papel importante na sua família, mas que cada um tem as suas tarefas a cumprir. No romance, seja menos individualista, taurina. Hoje a sua cor é marrom. Gêmeos. Ao invés de brigar e guardar mágoas, geminiana, deixe em segundo plano aquelas pessoas que só fazem cobranças. Na relação a dois, tenha paciência e tente resolver conflitos. Hoje a sua cor é cinza. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Câncer, Leão e Virgem. Esmeralda vervolgt nu weer het programma met de Mars, de student gaat voorbij. Às terças-feiras, às 21 horas, a Antena Web leva até si uma forma diferente de ouvir rádio. Nos primeiros anos em que se fizeram gravações, as músicas eram antecedidas de interlocutores que as anunciavam. Serão eles a voz deste programa. Ouça verdadeiras relíquias, compreendidas entre as décadas 1880 e 1910. Ángel Amor Piñora, cantata per il signore Antonio Vargas. Ha tanto amor nella favorita, cantata dal signor Ancona. Nearer, my God, to thee, played by the Edison Concert Band. Verseuse bleue, chantée par Maréchal. Rádio 1900, às terças-feiras, às 9 da noite, no Canal 1. Edison Record. Agora no seu rádio, horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Câncer. Câncer, dedique este dia aos seus parentes e demonstre seu afeto a eles. No relacionamento a dois, declare seu amor com atitudes concretas e o romance vai deslanchar. Hoje a sua cor, Câncer, é rosa. Leão. Oi, Leão, como a sua criatividade estará em alta, aproveite para realizar e concluir as suas tarefas de maneira original. A dois, envolva seu amor em um clima bem mais romântico, ok? Hoje a sua cor, Leão, é vinho. Virgem. Olá, Virgem, é tempo de refletir sobre os seus amigos e se distanciar daqueles que apenas fazem cobranças e exigem dos demais. Ah, na vida afetiva, mantenha a serenidade, hein, Virgem? Hoje a sua cor é cinza. Fique ligado, daqui a pouco, previsões astrais para Libra, Escorpião e Sagitário. Lugar Algures, sextas-feiras, 18h30, no Canal 1. Música. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Libra. Oi, Libra, não convém ficar na dependência de amigos se você quiser se divertir neste dia, mas evite discussões com pessoas próximas. No amor, faça uma surpresa à sua cara metade, Libra. Hoje a sua cor é preto. Escorpião. Olá, Escorpião, não se aborreça com as obrigações domésticas e as responsabilidades assumidas em seu lar. No convívio familiar e com a pessoa amada, tente se divertir, Escorpião. Hoje a sua cor é rosa. Sagitário. Olá, Sagitário, aproveite o sábado para se divertir e participar de atividades descontraídas. No campo sentimental, mantenha a calma para não se envolver em discussões com o seu amor, ok? Hoje a sua cor é lilás. Já voltamos com as previsões para Capricórnio, Aquário e Peixes. A música gospel em destaque no Canal 1, com a chave para abrir as portas a um novo dia. Gospel Hits, um programa produzido pela Rede Gospel, que durante 60 minutos o presenteia com músicas essencialmente cristãs. Gospel Hits, aos domingos, às 9 da manhã, no Canal 1. Agora no seu rádio Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Capricórnio. Capricórnio, em casa, é hora de acabar com os conflitos existentes. Já na área sentimental, faça as vontades do seu par e deixe que ele tome a frente do romance neste dia, Capricórnio. Hoje a sua cor é verde claro. Aquário. Aquário, pequenos conflitos podem surgir ao seu redor neste dia. Então, afaste-se de pessoas que incomodam você de alguma maneira. A dois, aquariana, faça programas diferentes com seu par. Hoje a sua cor é amarelo. Peixes. Peixes, o momento é indicado para refletir sobre seus verdadeiros amigos e descartar pessoas oportunistas do seu convívio. No campo afetivo, cuidado com conflitos, hein, peixes? Hoje a sua cor é vinho. Você ouviu Horóscopo, as previsões astrais para o seu dia. Cinco minutos. Parece pouco, mas faz diferença. O Canal 1 apresenta 5 minutos com você. Um programa em castelhano, onde durante 5 minutos, aproximadamente, trazemos até aos ouvintes informação e entrevistas. 5 minutos com você. De segunda a sexta, às 8h25 da manhã, e aos sábados, às 10h25, com Roberto Sancho. Bem-vindos ao Minuto Saúde. Quando se queimar, lave abundantemente com água da torneira e cubra com compressas molhadas. E, por favor, não coloque produtos como pasta de dentes, manteiga ou qualquer um desse tipo de substâncias que só danificam ainda mais a pele queimada e prejudicam a cicatrização. Recorra de imediato a uma urgência se esta queimadura afetar a face, o pescoço, a garganta ou uma grande área corporal. Ajude-nos a ajudá-lo. Acompanhe este projeto em www.facebook.com/minutosaude. Discursos políticos. And I am certain that on this day my fellow Americans. Marchas populares do século XIX. Gravações experimentais. Os primeiros cantores de sucesso a nível mundial. Isto e muito mais em Época dos Descobrimentos, um programa que junta gravações históricas com a sua respectiva contextualização. Época dos Descobrimentos, segundas, 9:30 da noite, no Canal 1. Que passa fica para a história. Uns mais marcantes que outros, mas todos constroem o passado. Carlos Bonaparte apresenta O que Reza a História e ajuda-o a desvendar pequenos pedaços de tudo o que já aconteceu. Não perca esta viagem no tempo, às quartas-feiras, às 8 da noite, no Canal 1. Quem acompanha o mundo dos famosos já deve ter notado que Fernanda Lima se sente mais importante que os outros. Na época de Superstar, ela já estava incomodada com o destaque que Fernanda Paes Leme começou a ganhar e com a simpatia que o público tinha pela moça. Conforme o blog havia publicado, surgiram rumores de um possível boicote contra a carismática atriz por parte de Fernanda Lima. Pelo menos era o que o povo comentava na Globo e, pelo visto, Paes Leme agradou tanto dentro da emissora que isso tem causado mal-estar. Ela está cotada para dividir com André Marques o comando do Mais Você durante as férias de Ana Maria Braga. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Quem acompanha o mundo das subcelebridades já deve ter reparado que Mariana Kupfer só aparece em fotos quando vai às festas dos filhos dos famosos. Ela bate cartão em todas as festas das crianças, levando a filha Victoria. O nome do pai da menina não foi revelado até hoje. Ela chega com a pequena e posa para fotos como se fosse uma das famosas presentes. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. O cantor Naldo Beni já mostrou que não gosta de ficar parado. Só em 2014 o cantor já lançou 4 músicas: Maluquinha, com participação de Flor Rida, Quero Fruta, ao lado de Fati, Joy e Timbaland, Faz a Massa Delirar, inspirada na Copa do Mundo, e a última Faz Sentir, em parceria com a norte-americana Key Rose. Essa última, inclusive, já conta com um videoclipe oficial lançado pelo cantor no final de julho. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Paula Brown, aquela moça que só fez novela das 9 da Globo por causa de Matheus Solano, seu marido, está cada vez mais incomodada quando falam que a fama do marido a ajuda a aparecer. Todo mundo sabe que, no fundo, isso é verdade, mas a moça não aceita. É o mesmo caso de Giovanna, que só conseguiu fazer novela na Globo por ser casada com Bruno Galhaço, mas também se incomoda com esse tipo de comentário. No mundo da fama, no mundo da fama, babados e fofocas, agora! No mundo da fama. Carolina Ferraz é capa de uma conhecida revista de moda neste mês, mas não deu as caras na festa de lançamento da publicação, que aconteceu em São Paulo. Ficaram todos com cara de paisagem, esperando a atriz, que não chegava nunca, quando de repente apareceu alguém dizendo que ela mandou avisar que estava com suspeita de dengue. A lista de convidados foi feita por Carolina. Venha conhecer o outro lado das canções, ou simplesmente relaxar ao melhor som ambiente. Às sextas-feiras, mostramos-lhe outros caminhos. Da New Age ao hip-hop, do funky jazz à melhor música eletrónica, quebra a rotina com o Canal 1 e entre nesta viagem. Outros Caminhos, com Carlos Bonaparte, todas as sextas-feiras, às 14h, no Canal 1. Está a ouvir é Irish, música tradicional irlandesa. No Canal 1 dedicamos-lhe 2 horas por semana em Sound Irish, um espaço com locução inglesa que, mais do que a música, aborda a cultura da República da Irlanda. Não perca aos sábados, a partir das 15 horas, com a apresentação de Joe Bollard, Sound Irish, no Canal 1. Senhores passageiros, última chamada para o voo 1900 da Antena Web Airlines com destino a Rocky Bob. O rock e o pop dos anos 90 e 2000, em grande destaque na Antena Web. Rock e Pop, 60 minutos com o melhor do pop rock mundial dos últimos 25 anos. Rock e Pop, aos sábados, às 19 horas, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Porque não há presente sem passado, lançamos o repto aos nossos ouvintes para, juntos, fazermos uma retrospectiva sobre o mundo que nos rodeia. Retrospect, um espaço onde, semanalmente, falamos da carreira de um artista ou conjunto de artistas, segundo múltiplos pontos de vista. Retrospectivemos em Retrospect, todos os domingos, pelas 10h30 da manhã, com Carlos Bonaparte, no Canal 1. Você vai ouvir agora Palavras de Fé com o Frei Gilvander Moreira. Bem-vindos e bem-vindas a mais um Palavras de Fé, refletindo sobre a vida a partir da Bíblia. Os quatro evangelhos da Bíblia narram que Jesus, próximo à maior festa judaico-cristã, a Páscoa, impulsionado por uma ira santa, invadiu o Templo de Jerusalém, lugar mais sagrado do que os templos da idolatria do capital, que por muitas vezes tem a cruz de Cristo pendurada em um ponto de destaque. Furioso como todo profeta, ao descobrir que a instituição tinha transformado o templo em uma espécie de banco central do país, mais sistema bancário, mais bolsa de valores, Jesus fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e bois destinados aos sacrifícios. Derramou pelo chão as moedas dos cambistas e virou suas mesas. Aos que vendiam pombas eram os que diretamente negociavam com os mais pobres, porque os pobres só conseguiam comprar pombos e não bois. Jesus ordenou: tirem estas coisas daqui e não façam da casa de meu pai uma casa de negócio. Essa ação de Jesus foi o estopim para sua condenação à pena de morte. Mas Jesus ressuscitou e vive também em milhões de pessoas que resistem em face de toda forma de opressão. Que nos abençoe o Deus que é infinito amor, o Deus da vida. Se você quiser, visite o blog de Frei Gilvander na internet, www.freigilvander.blogspot.com.br. Fique com nosso abraço terno e até o próximo Palavras de Fé. Você acabou de ouvir Palavras de Fé com Frei Gilvander Moreira.